E aí, galera, eu sou o Guilherme Andrade. E aí, pessoal, o que tá falando é o Luiz Barbosa. Fala, galera, aqui é o Denis Vespasiano. E aí, moçada, aqui é o Arsquim, então. E está começando mais um Papo de Calçada. Semana acabou aí o Game of Thrones, sétima temporada. Essa temporada só teve 7 episódios, né? O último episódio foi até maior um pouco. Vamos comentar aí da última temporada, o que vocês acharam. Foi boa, não foi? Expectativas aí para a próxima temporada. Quem quiser começar aí. Eu acho que, tipo assim, né, no geral ela acabou que... tipo assim, a gente preveu isso desde da segunda, da terceira temporada, mesmo lendo os livros, né, que a gente tem alguns aqui que já leram todos os livros, alguns que leram alguns livros, né, no meu, que é o meu caso, que eu também eu parei de ver a série e tal, só que a gente tinha muitas teorias, e essas teorias, né, elas acabaram se concretizando, né. Eu fiquei muito surpreso e ao mesmo tempo, tipo assim, você já sabia e tal, né. Já previ no meio o que aconteceu, mas foi legal. Eu achei que, no geral, foi um dos melhores final de temporada, assim, que eu, mesmo não tendo muita ação, muita, né, coisa assim, você falar, não, que coisa fantástica e tal, mas teve muita revelação, teve a morte lá do Mindinho também, foi massa e tal. Tá, aqui a gente tem dois que leram os livros, né, acho que eu e o Denis... Denis não chegou a ler o último, não, né? Li todos. Leu todos? O Alisson leu alguns e o Luigi também leu alguns, né? Mas também não leu até o final. Essa temporada começou onde, hein, velho? Começou com o final da Batalha dos Bastardos, não foi? Da Cersei lá, tacando... Não, foi só a preparação pra Batalha dos Bastardos. Ah, só a preparação mesmo, tipo, acho que antes do Stannis chegar lá ainda. Não, começou com já a Sansa, ou que as meninas... É, pois é, aqui ó, começou com a Arya chegando, nas gêmeas, né? A Arya nas isso, gêmeas. Matando os Frey. O Bran chegando na muralha. E a Sansa e o Jon no Winterfell, né, com o pessoal lá conversando, porque no finalzinho da última temporada teve aquela batalha mesmo, não foi isso? A Batalha dos Bastardos, então eles estão ali começando a organizar o norte, o inverno tá realmente chegando, então algumas casas juraram lealdade e conquistaram, outras estão chegando lá em Winterfell para jurar lealdade agora. O Semi na Cidadela e a Cersei tá lá em Kingsland com o Jaime tentando também organizar com rumores que a Daenerys tá chegando e finalmente a Daenerys chega em Pedra do Dragão, né? Que é no finalzinho do episódio que ela só aparece lá. Lembrando esse negocinho, eu acho que é uma crítica ou não, né? O decorrer da série foi meio estranho em relação aos outros. Acho também pelo fato de ter poucos episódios. Acho que foi meio corrido. Até mesmo. Eles abusaram. Eu não sei se eles abusaram da liberdade poética em si, tá ligado? Porque. É tipo da Daenerys chegando a. Como é que é o nome da cidade lá? Das flores lá? Não. Quando ela ataca. É Jardim de Cima, isso mesmo. Quando eles atacam o Jardim de Cima, tipo, eles não detalham quanto tempo passou, né? Aham. A Daenerys vai pro Jardim de Cima, não, velho. Vai pra Castle Rock. No meio do caminho. Ela vai pra Rocha do Castle, né? Quem foi pra Castle Rock foi os eunucos imaculados. Então, isso. Mas quem ataca Jardim de Cima é o Jaime. Não. Isso, Jaime ataca o Jardim de Cima, correto. É que ele mata a Olena. Ela pega o Jaime no meio do caminho. Os Imaculados entendi. Não, mas os Imaculados estavam voltando já de Jardim de Cima, né? Não, os Imaculados não foram de Jardim de Cima. O Jaime tava voltando de Jardim de Cima. Ele não, já tinha matado a Olena. Os Imaculados não foram, velho. Não. O Jaime, vamos organizar. Os Imaculados tomaram Castle Rock. né? Castle Rock, isso. O Jaime, no mesmo episódio, o Jaime toma Jardim de Cima. Isso, no mesmo momento. O Jaime volta pra King's Land com ouro e com os mantimentos. Nessa volta, a Daenerys encontra com ele. Isso aí, a Daenerys exatamente, tá. Quem cerca os Imaculados foram os Greyjoy nos navios. Isso aí, isso mesmo. Depois tem o cerco dos Greyjoy lá. Isso, e foi esse foi muito rápido, tá ligado? Ficou meio, sei lá. Mas isso te incomodou? Esse lance aí te incomodou? Você tá falando? Ah, velho, um pouco, velho. Sinceramente, eu achei que foi meio corrido, tá ligado? Não é nem. Não é o passar do tempo que me incomodou. Foi a definição de quanto tempo se passou. Porque, tipo, no livro dá pra você entender. Tipo, acho que é o quarto ou quinto livro que você nunca sabe qual tempo que tá as coisas, entendeu? Tipo assim, acho que é o quinto que tá contando a história no tempo do quarto, não é? Acho que é isso, isso mesmo. Isso, ao mesmo tempo. É isso mesmo, não é? É. E eu acho que tem um pouco disso no livro, só que na série, velho, não define quando que tá acontecendo as coisas, tá ligado? Quanto tempo quando é passou. Ao mesmo tempo e quando já passou, isso. Né? Isso. Tipo, porque eu fico imaginando pra você... Você não pode cobrar uma lógica do negócio, tem dragão, correto, mas tem, não é, tem não que é ter um lógica, mínimo de lógica, né? É o tempo das coisas que não. Eu acho que num seriado também fica muito vago mesmo você detalhar a cronologia das coisas, porque no livro você tem uma noção melhor do tempo que acontece cada coisa, quanto tempo que vai demorar pra ela chegar em tal lugar, pra eles movimentar exército e tal, e conta, tipo assim, vai, eles vão jogando outras histórias no meio dessa viagem, né, no meio dessa peregrinação lá do pessoal. E na série não, né? Na série eles já vão direto pro ponto final, né? Não, nem é isso que me incomodou, né? Cara. Eu sei que não é só isso, mas né? Essa que eu acho que é a diferença. E eu entendo por que eles fizeram isso, tá ligado? Eu até entendo, mas é estranho, ficou muito estranho, porque eles não fizeram. E nessa temporada, nesses sete episódios, aconteceu muita coisa, velho. Aconteceu muita coisa, né? Tipo, talvez tivessem enxuto as outras também. Pra essa décima temporada ser maior, pra essa temporada ser um pouco maior. Eu entendo. Mas eu acho assim que, de certa forma, eles foram até inteligentes em não marcar muito bem. Exatamente, o tempo. Eles aproveitaram a brecha, né? É, porque senão seria um tiro no pé também. Pra você organizar isso tudo, ficaria muito complicado. Então eles deixam livre, vai da interpretação de quem tá assistindo. Eu acho que isso nem me incomoda muito, porque não, pra mim não é o foco o tempo que tá acontecendo. Pra mim eu quero ver o que vai acontecer. É, eu acho que na série é mais isso também, né? Eu nem me prendo muito nisso. É lógico que tem alguns capítulos, algumas cenas, que você toma meio um choque, assim, de o cara tá aqui e, assim... muita gente criticou isso. Dos caras irem lá, atravessar a muralha e voltar, e uma outra coisa cá em King's Land demorar um tempão pra acontecer. Foi muito rápido, velho. E em um episódio, né, aconteceu um monte de coisa. Tipo, que era pra demorar meses, né? Sei lá. Enquanto alguns personagens praticamente dão a volta no mundo, outros fazem quase nada. Sabe? Isso aí realmente incomoda. É tipo o que aconteceu na primeira temporada, velho. Quando o Robert vai lá buscar o Ned Stark e tal, pra ele ser a mão do rei. Você vê o tempo que eles demoram pra ir do norte até Portugal, velho. Eles demoram tipo uns 4 episódios, se eu não estiver enganado, pra sair do norte e chegar em Porto Real. Aí a Daenerys sai de lá de não sei aonde, chega em Pedra do Dragão, tipo... Tá que foi o final da temporada, então beleza, tipo, isso aí dá pra aceitar. Mas aí depois ela pega um dragão e atravessa a muralha com um dragão e ninguém vê. Não, o dragão também voa, né? Aí cara? Depois tô ela feliz, volta, né? De barco, aí o Fion chega lá no da ilha dele lá, ele sai, chega lá em Pedra do Dragão junto com o Jon Snow, que tinha saído do norte antes. É uma confusão danada essa questão de tempo aí. O tanto é que aquele carinha lá, o Sor Jorah, ele chega em Vila Velha antes da Daenerys chegar em Westeros. Vocês repararam isso? É, e já tá lá. Isso, um ele tempão, já tá. Né? Que ela tá, ele até pergunta assim, ela já chegou. Isso, né? Ele já tá preso lá e já tá, tipo, sei lá, pra doença dele avançar naquele estado lá. E tava lá um tempinho bom, né? E ela ainda não tinha chegado de navio, tipo, ele já tava lá muito tempo. E ele provavelmente foi de navio também, né? Tipo, uma coisa que me incomodou isso aí de tempo foi a. Quando o Jon Snow e o pessoal tava lá ilhado, né? É, tinha aquele monte de caminhante branco em volta deles e eles no meio do lago. Até o Gendry chegar na muralha, tá lá em leste, mandar um corvo, eles receberam o corvo, né? E sair, tipo, velho, aquele ali, esse cara uns 15 dias ali, ó. É, o corvo jato, velho. Lógica, não. Sem dormir, sem comer, sem nada, né? Mas a Daenerys tava onde, cara? A Daenerys tava em Winterfell. Na Pedra do Dragão. A Pedra do Dragão é no meio, né, do trem tudo. Nossa, tava longe pra caralho. Pedra do Dragão é do outro... É, vou supor que o dragão leva um dia pra chegar mesmo lá. Mesmo assim, demora pra Mas caralho. Mas o Gendry sair, chegar e entrar lá é leste. Pra entrar lá é leste mandar um corvo. Ouvia demorar uns 4 dias, 5 dias. Não, velho. Na tempestade... Então, assim, você tem que relevar mesmo, velho. Não adianta. E você viu o tempo que o Jon demorou pra sair de onde que ele tava lá com o tio dele até chegar no castelo? O cavalo dele demorou uns 15 minutos pra chegar lá, ó. É, foi rapidaço, né? Só um detalhe. A Daenerys voltou de dragão, ficou lá esperando ele lá em cima, tipo assim, né? Ficou lá. Ah, vou marcar ele aqui. Aí ficou lá 5 minutos, aí ele voltou de cavalo nesse tempo todo, né? E aí lá, ah, vambora, ele não vai voltar, não. Aí ele chega, né? Tipo assim... Isso deve ter demorado, deve ter ficado lá uns 10 minutos. O dragão chegou e 10 minutos depois o cavalo chegou. É, mas o que eu achei que eu acho legal é que eles também meio que dá uma sutileza pra te demonstrar que o tempo passou, sabe? Em várias cenas isso acontece. De algum detalhe te mostrar que o tempo passou, que passou bastante tempo. Tanto no caso dessa cena que a gente tá falando do lago. É o lance do Sandor Grey, o cão lá, né? Ele jogar pedra. Tipo assim, caminhante. Aquela jogada de pedra ali é só pra mostrar que o lago passou Entendi, o tempo. Mas um lago desses aí congela, velho. Numa noite, cara. É, não, e outra coisa, é o rei da noite, velho. O cara faz o inverno. Será que ele não podia congelar o lago, né? É, o tempo, eu acho que o tempo que ele ficou lá ajudou a congelar o lago também, né? Sei lá, né? Estão diante de Daenerys, nascida da tormenta da casa Targaryen. Herdeira legítima do Trono de Ferro. Rainha legítima dos Andalos e dos Primeiros Homens. Protetora dos Sete Reinos. Mãe de dragões. Calice do Grande Mar de Grama. Anão queimada. A quebradora de correntes. Este é Jon Snow. Ele é o rei do norte. Outras duas coisas que me incomodaram, velho. Primeiro, o dragão de gelo. Cospe gelo ou fogo azul? Fogo azul, né, velho? Na minha opinião. Eu buguei nessa parte também. Outra coisa, o Bran, ele precisa de ajuda pra achar os arquivos no HD dele, velho. Não é possível, né, cara? Que precisa. Eu acho que o Bran... Nossa, foi exatamente o velho. Tá nessa pasta aí, backup aí, unidade E. Procurei meus documentos. Eu acho que o Bran, ele não tem capacidade de, tipo assim, de... Ele não tem impulso próprio, né? Alguém tem que ir lá e falar com ele. Ô, faz isso, meu filho! Ah, chega de show, velho. Não, pera aí, tá, deixa eu defender, então. Eu Até entendo, então... eu vi essa parada, essa crítica aí na internet, beleza. Só que eu vou dar um exemplo de um filme que vocês vão entender o que aconteceu ali. Ele recebe o dom, né, do Corvo de Três Olhos e tem aquele poder de ver o presente, o passado e o futuro. Só que isso não quer dizer que baixou um arquivo e ele sabe de todas as coisas no mundo inteiro ao mesmo tempo. Se fosse isso, velho, a mente dele é fritada. Ninguém dá conta. Tá na nuvem. É tipo o Neo no Matrix. Não tem quando o cara põe o disquete lá e o Neo, tipo, ah, eu sei Kung Fu, né? Não tem... Só que quando ele vai lutar com o Morfeu, ele começa a apanhar. Aí o Morfeu fala, você tem que libertar sua mente. Tipo assim, o arquivo tá lá, mas ele tem que acessar. É, alguém tem que ajudar ele, alguma entidade divina lá tem que iluminar, né? Nossa, velho, que viagem agora pra defender esse cara, meu Deus do céu. Tipo assim, ele tem o poder, mas não quer dizer que deu tempo dele visitar todas as cenas de todos os... Sabe, é um detalhe, foi um casamento escondido, um momento ali pequeno. Aí o cara falou e falou, peraí, deixa eu ir lá conferir. Olha, e é verdade, mesmo. Né? Ah, eu mas calma aí, velho. Como que lembra pra do Mindinho, então, falando pro Aranha? Negócio mó sutileza. Ele foi lá, velho. Não, velho, mas é, beleza que ele foi lá. Ele tá lembrando um negócio que é super importante pra história, é importante pro irmão dele. Lembrar o negócio do Mindinho. Pô, vocês estão sendo conivente demais. Mas essa parte é interessante pra ele, sabe por quê? Essa faca. Não, ali... o outro também é, ué. Tô não, doido, o cara vai ser o imperador da porra toda. Calma aí, mas olha só, essa faca ali, que o Mindinho entregou pra ele, que entregou pra área, a área passou pra Sansa já, essa faca roda de todo mundo. Troca da porra, faca. Foi a faca que o assassino usou na primeira temporada pra tentar matar ele. Isso. Deram a faca pro assassino, o assassino tentou matar ele, não conseguiu. Aí falaram que a faca era do Tyrion. Aí a faca foi passando pro Mindinho, o Mindinho passou pro Aranha, aí o Aranha voltou pro Mindinho e essa faca parou na mão do Bran. Quando ele pegou a faca, provavelmente ele lembrou que é a mesma faca que tentaram matar ele. Aí, eu se fosse ele, ia ver o que rolou com essa faca também. O Bran tava inconsciente, velho, na época da faca, cara. Mas ele sabe da faca. Mas ele tem o poder de voltar. Ele sabe lá, da faca, véio, porque que não voltou na... Que isso, velho, vocês estão sendo legal demais, cara. Ô, velho, ó, presta atenção. Quando todo mundo que o Bran encontra a primeira vez, ele lembra alguma coisa que vai marcar aquela pessoa. Tá. Quando ele encontrou a Sansa, ele falou a parada do casamento dela. Sim. Da noite, né, que ela foi estuprada. Quando ele encontrou a Arya, ele falou outra coisa. Quando o Mindinho veio de conversa mole pro lado dele, ele buscou alguma coisa. Eu vou falar alguma coisa pra ele, que ele vai sacar que eu não sou bobo. Aí ele foi lá, buscou uma parada e lançou a frase. Entendi, mas ele já tava ligado na parada do Jon Snow, aí ele falou assim, ó. Deixa eu dar uma rodada aqui, filho. Aonde tá essa parada? Deixa eu ver essa história direitinho. Ele não sabia de tudo também, assim, não, cara. Ele não tinha conhecimento igual o tá. Que ele sabe de tudo, que vê tudo, que não, tá tudo. Senhor, mas... Ele tá faltando humildade pra ele, né? Ele, igual o Guilherme falou mesmo, cara. Ele tem que pegar o feeling ali da memória e tal, porque senão ele não vai conseguir mesmo, não. Alguém tem que falar, você vai procurar isso tal dia, vai fazer isso e tal, porque senão ele não vai conseguir, né? Não, eu acho que é assim mesmo. Tipo, mas assim, né, agora deixa eu criticar uma coisa então em relação a isso. Eu acho que foi um furo no roteiro, desgraçado esse negócio. Tipo, o Jon Snow é uma das cabeças do dragão, é um Targaryen, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Beleza. Aí, velho, tipo assim, a mulher do Sam pega um livro lá e lê uma paradinha, sabe? Isso aí eu achei paia mesmo. Não, tipo, na hora ele nem lembrou, tá ligado? Nem prestou atenção no que a mulher falou. Aí do nada ele falou, você é louco? Tô ligado já na esquina. Ele nem sabe, não fala nada. Não. Caúda, né? Não, eu acho assim, foi uma solução mal resolvida. Foi assim, foi meio jogado. Né? O jeito que ele falar que é aquele rio mar, que eu entendo, rio piscina. O cara toma um teco, vai parar no meio do oceano, o cara afunda, afunda, né? Era o cavalo de Jesus Cristo. Tava andando no meio do. Não, cara. Tomou um teco do Kakaroto. Você é louco. Não, e o cara com, sei lá, 10 quilos de armadura, sem uma mão, ainda consegue nadar. E aquele Bron, velho. Que cara ali é tudo, né? O cara assovia e chupa cana. É louco, velho. O cara é um espadachim monstruoso, atira com a zarabatana que nunca usou na vida. You know nothing, Jon Snow. Deixa eu perguntar uma coisa aqui que eu acho que eu tô meio por fora também. Que essa parada do Jon Snow aí ser Targaryen e tal, da Daenerys também, eu não entendi. Tipo assim, o pai do Jon Snow é pai da Daenerys. Não, e a mãe não, do não. Jon. Como é que é? Irmão, como é que é essa parada? Explica irmão aí. Irmão mais velho. O pai do Jon Snow é o Rhaegar Targaryen. Tá. O irmão mais velho da Daenerys, filho do Rei Louco. Uhum. O Rhaegar, ele era casado com a... Com a mulher lá. Esqueci o nome da mulher, de Dorne lá. Tá. Lembra aí, Denis, o nome dela? Que eu esqueci. É a irmã do Beirin. É, então. Calma, vou lembrar. É a irmã do Beirin. Só que o que acontece? A rebelião do Robert, né? Ela começou porque o estopim dela foi o Rhaegar sequestrar a Lyanna, que é a irmã do Ned Stark. Tá. Essa Lyanna também é bem vadia, né, cara? Podia ter dado... É. Leite logo, eu tô saindo com o cara aí. Podia ter dado uma real. Eu não tô sendo sequestrada não, pai. É assim, ó, eu não quero casar com esse cara. Segura, eu já tinha resolvido o problema todo, velho. É. Não, mas eu termina de explicar essa parada aí, Júlio. Então, a Lyanna, no caso, foi sequestrada pelo Rhaegar e ficou no cativeiro. Esse foi o motivo até então. Uhum. Agora, o que eles descobriram foi que a Lyanna não foi sequestrada pelo Rhaegar. Ela foi porque ela quis. Entendi. Os dois tiveram um filho. Esse filho é o Jon Snow. Tá. Ela morreu no parto, o Ned chegou lá. Nisso, já tinha acabado a rebelião. O Rhaegar tava morto já nessa altura do campeonato. O Baratheon sumiu. E o Robert ia sumir. Uhum. Aí a Lyanna pede pro Ned Stark cuidar do filho dela. E fala o nome dele, né? Que até então isso aí ninguém sabia que ele tinha outro nome. Agora todo mundo tá sabendo isso. E fala, me prometa, prometa-me, Ned, né? Segurar esse segredo aí. Tá. Até então, o que era a teoria? Que todo mundo esperava já. Que o Jon Snow era realmente filho do Rhaegar Targaryen com a Lyanna Stark. Ah, teoricamente, ele seria um bastardo Targaryen. Um bastardo de Dorne, na verdade, né, velho? É, e nasceu em Dorne. Nasceu em Dorne. Porque ele nasceu em Dorne, mas ele é um bastardo do Rhaegar Targaryen. Então, o Jon Snow é sobrinho da Daenerys, filho do Rhaegar Targaryen. Entendi. O que foi o lance que eles descobriram? Que o Jon, ele não é um bastardo. Porque o Rhaegar Targaryen divorciou e casou com a Lyanna Stark. Uhum. Então, o Jon Snow, ele é um Targaryen legítimo. Uhum. Ele é um Targaryen legítimo. E pelas regras de sucessão do trono, o legítimo sucessor, o que tem direito ao trono, não é a Daenerys mais. Uhum. É o Jon. Entendi. Porque o Jon é da linhagem do primogênito. O Rhaegar é o primogênito e o Jon Snow é o primogênito vivo, né? No caso, ele é o único filho vivo do Rhaegar. Então, a linhagem, ela dá preferência aos filhos homens da linha primogênita. Se o Jon Snow não existisse, a Daenerys seria, né, rainha, no caso. A Daenerys seria, porque ela é a única Targaryen viva hoje. Uhum. Filha do rei louco. Se os dois meninos lá que o Montanha matou, se ele não tivesse matado, eles teriam direito, mas... Eles teriam direito, porque eles seriam mais velhos do que o Jon. Uhum. Eles seriam bastardos. Não. Isso é parou. Não, eles não são bastardos. Eles são legítimos, só que de outro casamento. Mas se for um casamento lá, não existe mais. Não, mas eles são igual aqueles meninos lá da Inglaterra, os príncipes lá da Inglaterra. A mãe deles divorciou do príncipe William. Não, mas mesmo assim. Não, divorciou, velho. Eu vi ontem no Fantástico, velho. Eu vi ontem no Fantástico, divorciou. Mas eles já têm todos os direitos porque eles são. Porque eles são filhos de um casamento legítimo. Isso. Então. Na época. Não, mas isso aí já é outra parada. Agora, né? Tipo, agora outro furo de roteiro. Existia divórcio naquela época lá em Westeros? E eu saiba que, não. Que né? Porra é essa? Porque... Meu, inventaram essa porra de divórcio da onde? Acho que rei pode, né, cara? Será que não? Você tem noção? Eu posso estar falando merda. Os muçulmanos, a galera que é muçulmana, pode devolver mulher, velho. É uma das culturas mais rígidas que existe. Eu acho que sim. Não tô falando questão. Eu tô falando assim, até então nunca tinha ouvido falar de divórcio. Se existia isso lá em Westeros, eles resolviam metade das brigas lá por causa de título lá. Isso aí eu achei meio inventado, essa parada do divórcio. Ah, a gente precisa que o Jon Snow seja legitimado como rei. O do Bran é não, né? Do Bran não foi inventado, não. Não, velho, não tô falando isso. Não, então é mais um furo aí. Eu concordo, isso é cheio de furo. Tá. Eu concordo que o do Bran, algumas vezes, é tipo assim, as paradas são jogadas. Algumas são mais justificáveis que a outra. É lógico que isso é minha opinião. Você pode ter outra opinião. Se você concordar que essa parada do divórcio é legal, beleza, não influencia em nada. Tranquilo. Eu não respeito, não. Não, mas é legal, cara. É legal. Eu não sabia disso aí do... Eu pensava que o Jon Snow fosse irmão mesmo da Daenerys e tal. Ah, ele é super. Porque eu também não preocupei muito. Você gosta de incesto, né, Luiz? Você gosta de incesto, né, Luiz? Não, cara. É porque todo... essa teoria era muito, tipo assim, né? O pessoal... falava muito essa teoria, né? Então. Velho, como ele ter ser irmão, né? Não, mano. Não, vou te dar ideia. Essa história do Jon Snow ser filho do Rhaegar, a gente sabe desde o primeiro livro, quem leu os livros. Nossa, desde no primeiro livro, o Ned Stark tem um sonho lá e fica tipo assim, um bebê, a Lyanna, e ela chorando, falando proteja. Tipo, aí fica nessa aí, tipo, o Ned Stark tem um sonho. A Lyanna fala, me prometa, Ned, que você nunca, você vai proteger e que você nunca vai... Como é que é? E que você não vai contar. Um negócio assim que ela fala com ele. Aí, o Ned, até antes do Ned Stark ir pra Porto Real, ele conversa com o Jon e fala, quando eu voltar, eu vou te contar sobre sua mãe. Aí ficou muito aí na depois cara, morre, véio, que aí ele morreu. Ficou muito na cara. Aí. Essa foi a primeira legal, teoria. De, essa que deu... fez o pessoal começar a fazer teoria, né? Uhum. Tipo que o pessoal nem precisa nos fóruns, no Facebook, essa parada, o pessoal nem explica mais o que é isso. É só põe lá, é que é R mais L igual a J. Aí todo mundo já sabe o que é. Uhum. Sim, tão batido que já tá esse pai. Mas até que enfim, né? Vamos ver se vai contar mesmo. Vai ser tipo novela mexicana, né? Vai ficar até o último episódio pra contar e no último episódio. O Jon não vai aparecer perto do Bran tão cedo. Ah, no último episódio ele vai falar. Vai ser no último, no penúltimo, olha lá. Yes, now the rings we pour us all. O Jaime também foi outro que me surpreendeu, cara, porque eu achei que ele ia ser, tipo assim, ah, vai ser o maior cuzão de todos e tal, vai ficar... E ele, sei lá, ele mudou muito também na série e tal, e pelo visto ele não vai cagar tudo não no final, né? Ele vai querer. Quem me surpreendeu foi a Cersei, velho. Por quê? Não ter deixado matar o Tyrion. É... Me surpreendeu. Eu achei que ela ia mandar o Sir Greg meter a faca nele. Eu achei que ela ia mandar matar o Jaime. O Jaime eu não achei, não. Eu sabia que ela ia matar. O Jaime também, cara. Eu fiquei assim, nossa, vai matar o Jaime, que doideira. Agora o Tyrion, velho, na hora que ele gritou com ela, falou, manda ele dar a ordem. Eu falei, nossa, é agora que vai arrancar a cabeça do Tyrion. Você vê como que Game of Thrones mudou. Bom, né? Outra coisa, então. Vamos achar fogo de roteiro aí, então. Ó, pra você ver. Esse lance do Tyrion com a Cersei. Foi igual o lance da Marta lá no Super-Homem versus Batman. Aham. Falou da mãe, filho. Conversou. Nossa, você tá grávida. Aí corta ele chegando lá com a mulher. Tipo, e daí, velho, que a mulher tá grávida? O que isso muda? Você falou da mãe. Você já sabe. Se alguém for te matar, você fala da mãe que o cara para. Nossa, velho. Isso aí pra mim foi fraco, velho. Foi fraco. Mas ela tá grávida. Será que ela tá grávida mesmo? Tá, será que ela tá falando assim, meio que. Tá. Também acho, né? E outra, a Cersei falando assim, eu vou com vocês, mas vocês lembram que eu confiei em vocês antes de tudo. Tá, velho. Daí, se fosse eu, matava ela logo, velho. E eu não entendi o Adela também de. Ah, a gente vai mandar. Aí. Não, a gente não vai mandar não, Jamie. A gente vai meter a faca em todo mundo, proteger nós aqui. Tipo, desnecessários atos que ela fez. Velho, Game of Thrones tá queimando muitas coisas, velho. A série tá ficando muito corrida. Tipo assim, perdeu o valor. Os motivos que, pelo menos pra mim agora, os motivos que me levaram a ver a série no início, na primeira e segunda temporada, foram os detalhes na construção dos personagens, na construção... das tramas, sabe? Cada detalhe pegando. Como ficou muito corrido essa última temporada, a sexta temporada também foi bem corrida. Muita coisa tá jogada. Muita coisa jogada. Então meio que tá perdendo aquele valor. Eu acho que eu li os. Tipo assim, eles tentaram pegar cada temporada com um livro. Só que ter livro que não ia dar pra contar a história toda com uma temporada. Tem um livro que era maior que o outro, né, tal. E tem esse detalhe também do tempo, também das coisas, dessas histórias paralelas também, que eles acabam cortando muita coisa, né, que eles acham que não é importante, né. E acaba que, igual você tá falando mesmo, fica muito... perde qualidade, né? Sei lá, eu acho que a série começou a me perder, porque, tipo, na primeira temporada o Ned Stark morreu. Aí foi só morrendo, gente importante. Dragão chegou, cuspiu fogo em todo mundo. Falei, pronto, Jaime morreu, né? Não morreu ninguém importante essa temporada, não. Então morreu só o Mindinho. Não, o Mindinho não é importante. Ele era assim, passou da hora de morrer já, velho. Já não tinha mais o que fazer ali em Winterfell já. Agora, a Sansa me surpreendeu naquela cena ali, velho. Porque eu achei que ela ia meter a faca na área. Ah, eu nunca achei que ela ia matar a área, não. Eu já tava esperando aquilo, né? Não, meter a faca. Tipo, eu achei que ela ia mandar meter a faca na área, mas que a área ia conseguir fugir. Ah, não, velho. Eu acho que iria muito contra os Stark, velho. Os Stark não faz isso, véio. E outra coisa que eu achei legal também da série também, do livro, do negócio, que eles relembram muito o Ned Stark, tipo assim, eles. O Ned Stark, ele ainda tem influência, mesmo morto, cara. Eu acho isso massa pra caralho. Igual a Sansa, a Arya, né? Tudo que eles, que o pai dela aprendeu, ensinou pra ela, eles costumam seguir, né? Isso eu achei muito legal, cara. Que é um personagem que a gente pensa assim, ah, ele vai morrer na primeira temporada e tal. E vai sumir na série e tal. Só que até hoje os caras falam dele, o pessoal... Os Starks relembram tal, fala dos feitos dele, isso eu acho massa pra caralho. Ele é o Ned Stark, né, velho? Ele é foda pra caralho. É o que? Ele é o Aragorn, ou como é que chama o outro cara lá, ó? O Padawan, sei lá. Não, ele é o Boromir, não é o Aragorn, não. Boromir é isso mesmo. Tá doido, o cara é 300 personagens, foda. Só os que morrem. Mas é morto. E eu queria só falar uma outra coisa também dos dragões. Eu acho só uma coisa interessante, assim, né? Tem um outro personagem também que foi importantíssimo pra série, é o Khal Drogo, né, cara? Eu acho que se a Daenerys não casasse com o Khal Drogo, ela não ia ganhar nunca aqueles dragões. Então ela ia ficar muito. Sei lá, né? Às vezes ela ia arrumar um exército maior pra tentar invadir o norte e tal. Então eu acho que é aquela maga lá, ó. Se ela não tivesse matado o Khal Drogo, não tinha dragão. É. Não, mas ela ganhou os ovos no casamento do Khal Drogo, né? Se o cara tivesse dado ovo. Né? Mas ela ganhou só porque casou com o cara, entendeu? Isso que eu tô... Se você falar bem, se o Ned Stark não tivesse morrido, nada disso teria acontecido. Nada disso. Ah, mas se o Bran não tivesse dado a ideia. Se eu nem tivesse dado a ideia, ó, tô saindo com o cara aí, mas eu não tô fugindo, eu não tô sendo sequestrado, não. Pô, pai, é o Robert é um dedo do... Avisa, mano, é primeiro. Pra próxima temporada aí, vocês têm expectativa de que? Pra próxima temporada aí, guerra, grande guerra. Temporada toda, né? Desde a primeira temporada, eu tô esperando os Caminhantes Brancos passar pela muralha. Até que enfim eles passaram. Desde a primeira. Não, eles ainda não passaram, eles vão passar. Não, passaram. Eles estão passando. Eles passaram com botar pé direito já, né? Tipo assim. Alguém já tá lá dentro. Estão fazendo sinal da cruz agora. Só que vocês lembram que a velhinha ama lá contava as historinhas lá, as historinhas dela, tudo era verdade? Mano. Tinha uma das historinhas dela que falava que tinha um exército preso dentro da muralha. Eu quero ver esse exército aí. Se não tiver, eu vou ligar pro George Martin. Ah, não. Tem não. Não, tem que ter, ué. Tudo que ela falou aconteceu. Acho que não, o exército já tá passando. Não, eu acho que é lá em Castelo Black, deles. Que os prisioneiros eram colocados na muralha. Congelado na muralha. Tinha até uma treta dessa mesmo na história. Não sei se eles vão usar isso na série, né? Eu lembro disso dos livros. É, então. Agora eu não sei se eles vão usar. Tem um negócio que um Stark não pode virar um caminhante branco por causa do pacto deles lá. É por isso que o Benji não. Ele continua mesmo consciente. E o Benji, ele morreu, será? Ou ele morreu, foi capturado? De novo. Ele não morre, esse desgrama, velho. Já morreu assim. Eu não sei nem se o Stannis morreu ainda, velho. Então eu não sei se ele tá morto, não. Véio. Eu vi um Facebook, o cara falando assim, só tá morto se tiver o corpo, né? Tipo assim, porque se não mostrar o corpo do cara morto caído lá na série, ele não morreu, velho. Se pá, o exército dos caminhantes vai passar ali por perto de Winterfell, vai ressuscitar o Stannis. O Stannis vai comandar aquele trem todo e vai ganhar a guerra ainda. E vai assumir o trono. mano. Qual a chance de Stannis ganhar alguma coisa, velho? O cara mais fodido. Ele é azarado pra caralho, velho. Dá dó dele. Eu acho que vai aparecer uma outra parada no meio dessa guerra aí e tal. Porque se ficar só nesse. Assim, a caminhante branco, Cersei e Daenerys e tal. Vai, sei lá, velho. Vai... Ou então eles vão. Você vai inventar alguma coisa aí que. Vocês vão lembrar de outra parada também. Que foi outro errinho da série. Vocês lembram que lá na primeira temporada eles mandaram um caminhante branco lá para o Ned Stark ou pro John Arryn, não lembro, para Porto Real, para mostrar que era um caminhante branco? A mão, quando chegou, ela foi até, tipo, eu sei que a mão não chegou, velho, em Porto Real, porque quando eles passam da muralha com o morto, ele não consegue ficar vivo mais, Fraga, tipo, ele não consegue manter o corpo dele. Então, mas isso aí é porque o Bran atravessou a muralha, velho. Será? A marca do cara. Não, ele não passava, não. É. Porque, tipo assim, lembra quando o Bran chegou lá naquele lugar dos Videntes Verdes? Uhum. Que nenhum caminhante branco entrava lá? Uhum. Aí quando o Rei da Noite tocou nele, todos os caminhantes começaram a entrar lá dentro. Aí, como ele atravessou a muralha, ele... Aí, os caminhantes também podem atravessar agora. É. Então você precisava quebrar a muralha, não? Ah, precisa, velho, pra atravessar aquele tanto de gente, vai atravessar no portãozinho só. Ó, o dragão tá ali de boas, filho. Vai voando, hein? Vai fazendo umas viagens aí. Nossa, mas tá, mas não, melhor quebrar aquela porra toda logo mesmo. Que trampo é esse? Coitado do dragão, velho. Aí nós vamos ter mais 3 temporadas. A gente não faz nada da vida mesmo. Agora acabou, velho. Agora não existe muralha mais. Eu acho que isso quebraram era por causa disso. Tipo assim, ó, quebrou essa porra, agora não tem como. Eu acho que foi isso, né? E não manda ninguém pra consertar também, não, né? É, não. Já era. Agora já. Não, mas essa é a guerra definitiva. É. Essa é a guerra definitiva. Se ganhar, ganhou.